Um apertado abraço cingido pelo cordão, longa linha de algodão, sisal e compromisso, e pouco, muito pouco mais que isso, a corda envolveu, submisso e colossal, espartilho entrelaçado, praticamente vertical, que já cruza a boca e mais abaixo, a ombreira do peito acastanhada da madeira, desde o bico do seio de metal, brilhante e cinza, cinza e vogal, até à cintura saliente e sem acinte. É um tecido urdido na corda umbilical, mortal à nascença, mas vital antes das águas derramadas, aquém da meta. Até que, sinceramente, sintou o dedo anelar, um nó solenemente, falange, falanginha, falangeta, quase até à consoante, como se fosse um compromisso a desfazer mais adiante. A cabeça sobre os ombros catedrais, sem chapéu visível, nem café nos lábios ancestrais, igual no torso, frente e verso, cara ou coroa, pecado venial que não vinca o pano do remorso. Um gesto mais brusco, uma força arremessada, e ei-lo rodopiando na calçada, peão à roda de si mesmo, o queixo no ombro, o ombro na volta, até que, coroado de enjoo das voltas e revoltas, sem assombro, desmaiou inanimado e lá ficou, aos ais, desvendando as cicatrizes de outras guerras, bicadas antigas dos seios ancestrais, mais ferozes que ele, bastante mais.